Olha, desde ontem, várias pessoas já entraram no grupo e estão super animadas com o que está por vir. Eu sei que você pode estar com aquele pensamento: ah, será que é real mesmo? Ou já tentei tantas coisas que não deram certo? Eu entendo completamente essa desconfiança, porque você provavelmente já foi decepcionada antes. Mas deixa eu te falar uma coisa: o Ancy de Gotas já mudou a vida de mais de 100 mil pessoas no Brasil. Pessoas que estavam tomando Rivotril, Clonazepam, antidepressivos e hoje vivem livres, dormem naturalmente e acordam dispostas.